danças, pareces uma múmia. Não te aborreças, não é uma calúnia. É só um facto, apenas e só isso. É só um facto, apenas e só isso. Não há aqui zomba possível que te mexa. Nenhuma bomba, por maior que esta seja. É só um facto, apenas e só isso. É só um facto, apenas e só isso. Não, não é nada demais. Olha-me aqui, isso não é mesmo nada demais. Bem-vindos à sociedade dos pamonhas. Já ninguém dança com medo das vergonhas. É só um facto, apenas e só isso. É só um facto, apenas e só isso. Estamos lixados com tamanha inércia. Depois achamos que é assim na Suécia. É só um facto, apenas e só isso. É só um facto, apenas e só isso. Não, não é nada demais. Olha-me que isso não é mesmo nada demais. O desperdício de inteligências mete-me nojo. Mete-me nojo, mas de vez em quando lá se faz um mal. É só um facto,